Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Podcast. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cigarra. Hoje é terça-feira, 10 de junho de 2008. E está começando mais uma edição do programa Podcast, com a apresentação de Lara Cipriano e Renata Santos. As manchetes do dia você confere no quadro Podcast News. E os destaques desta terça-feira são: pesquisa constata que brasileiro lê cerca de 4,7 livros ao ano. Venda de livros aumentou com a internet. Voltar ao trabalho ajuda a recuperar de depressão. Cegos dos Estados Unidos pedem carros mais barulhentos. Confira também uma reportagem exclusiva sobre o hábito de leitura do piauiense. No quadro Futilidade Pública, você fica sabendo tudo o que rola no mundo das celebridades. No Como Faz, saiba com que idade você pode exercer alguns direitos e deveres. Podcast News. Acontecimentos do Piauí, Brasil e do mundo. Resultado da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil indica que o brasileiro lê cerca de 4,7 livros ao ano. A pesquisa foi encomendada pelo Instituto ProLivro e executada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOPE, e coordenada pelo Observatório do Livro e da Leitura, a OLL. O estudo foi aplicado em 5.012 pessoas em 311 municípios de todo o país, de 29 de novembro de 2007 a 14 de dezembro do mesmo ano, o que representou mais de 172 milhões de pessoas, ou seja, 92% da população. O método adotado para definir o leitor ou não leitor foi a declaração do entrevistado de ter lido ao menos um livro nos últimos 3 meses. A pesquisa constatou que 95 milhões de pessoas, ou seja, 55% da população, são leitores, enquanto 77 milhões, 45% dos entrevistados, foram classificados como não leitores. A pesquisa apontou também que o brasileiro lê, em média, 4,7 livros por ano. Em algumas regiões, o número é ainda maior, como é o caso do Sul, onde foi apurado que são lidos 5,5 livros por habitante ao ano. No Sudeste, o número foi de 4,9, no Centro-Oeste, 4,5, no Nordeste, 4,2 e no Norte, 3,9. A pesquisa confirmou também que as mulheres leem mais do que os homens, 5,3 contra 4,1 livros ao ano. A venda de livros está aumentando e é tudo culpa da internet. Na Inglaterra, onde foi criada a série de livros Harry Potter, uma das mais pop dos últimos tempos, o crescimento das vendas já é constante. Acontece há 5 anos. Em 2007, por exemplo, foi de 6%. Segundo matéria do Guardian, de vilã, a internet passou a ser vista como aliada pela indústria de livros. Graças à rede, muitas obras estão alcançando uma distribuição nunca antes pensada, via lojas online, como a Amazon, que fazem entregas para quase o mundo inteiro. Sem contar o crescimento das comunidades online de leitores, onde as pessoas compartilham as suas leituras e ajudam a tornar um livro mais conhecido. O Brasil parece não ficar atrás disso tudo. Segundo o último levantamento da Associação Nacional dos Livreiros, no ano passado, o país teve um crescimento de 15% nas vendas. Mas, segundo a associação, entre outros motivos, o aumento foi devido à diminuição dos impostos sobre os livros. Como é o hábito de leitura do piauiense? A equipe do podcast foi conferir em 2 livrarias da cidade o que os piauienses estão lendo. Os dados coletados reforçam a pesquisa do Ministério da Cultura. Segundo o vendedor de uma livraria do shopping, Wellington Silva, os livros que mais vendem são os de direito, romance e ficção. O público que frequenta a livraria é jovem e adulto, mas são as mulheres que compram mais livros. Para ele, o período em que as vendas são maiores é em junho, na volta às aulas. Já para o João Evangelista de Souza, também funcionário de uma livraria no shopping, o período que mais vende livros é no período escolar e no fim do ano, na época do Natal. O público que frequenta a livraria é jovem também, e os livros mais vendidos são de ficção e não ficção. Ele cita ainda que há diferenças nos livros comprados por homens e mulheres. Bem que a leitura que homem lê é diferente de mulher. Mulher se apaixona por qualquer aventurinha, né? Qualquer coisa que quer ler. Já o homem não, quer uma coisa mais aprofundada, que... Mas bem que o homem não vai ler essas coisinhas de mulher, essas histórias da... que nem a princesa, essas coisinhas que daqui é trilogia, que dá 7, 6 volumes, que vocês acompanham todos, né? Essa, quando interessa. Essas, mas a maioria das adolescentes querem. Fazem questão de fazer coleção, fecham mesmo, ficam esperando até o último volume. Podcast entrevistou também alguns clientes da livraria. O empresário José Alfredo disse à reportagem que lê muito pouco, uma média de 2 livros por ano, e que ainda são relacionados ao trabalho. Já a sua mulher, Cristina, que é professora de ortopedia, lê bastante, mas são necessariamente relacionados à área de saúde. Olha, eu sou obrigada a ler, né? Porque eu sou professora, então eu tenho que estudar bastante para poder ensinar, não é? Sabe? Leio mais para melhorar os meus conhecimentos na minha área. Eu leio pouca coisa fora da minha área. A Federação Nacional dos Cegos dos Estados Unidos está lançando uma campanha para que os governos de alguns estados americanos criem legislações que estabeleçam limites mínimos de som para carros híbridos. A entidade argumenta que este tipo de veículo, por ser mais silencioso, representa um perigo para os cegos, que precisam ficar atentos aos barulhos dos motores dos carros para andar com segurança nas ruas. Os carros híbridos, que contam com 2 motores que utilizam fontes de energia diferentes, combustível e elétrica, são vistos com bons olhos, já que além de menos barulhentos, são mais econômicos e menos poluidores. De acordo com o repórter da BBC, Nick Miles, os estados da Virgínia e de Maryland, além do Havaí, estão cogitando adotar leis que obriguem as montadoras a fabricar carros híbridos mais barulhentos. Voltar ao trabalho pode ajudar na recuperação da depressão, sugere uma pesquisa publicada na edição deste mês da revista acadêmica Occupational Medicine. O estudo acompanhou, por um ano, 555 pessoas que haviam ficado fora do trabalho de 12 a 20 semanas por causa de depressão. Os participantes responderam a um questionário inicial e depois participaram de 1 ou 2 entrevistas. A pesquisa concluiu que os que haviam voltado ao trabalho afirmavam ter tido menos sintomas de depressão. Especialistas afirmam que a explicação pode estar no fato de que a volta ao trabalho ajuda no restabelecimento da autoestima e fornece ao paciente uma rotina e uma estrutura com as quais ele pode refazer sua vida. Mas afirmam também que os resultados podem ter ocorrido porque, com a melhora dos sintomas de depressão, as pessoas tendem a voltar ao trabalho. O estudo também sugere que empregadores devem ser flexíveis no que diz respeito às necessidades desses trabalhadores. Eles descobriram que mudar parte das tarefas desempenhadas pelo trabalhador parece ter um efeito benéfico, contribuindo na recuperação. Agora dance ao som da música Booming, do cantor Toby Mac. High in the hills, you can see it for days. And even if you Portable sounds to lift me up. Portable sounds to take me higher. Portable sounds to lift me up. So don't even try and get in my head. I got portable sounds to lift me up. Portable sounds to take me higher. Portable sounds to lift me up. So don't even try and get in my head. We got portable sounds to lift us up. Portable sounds to take us higher. Portable sounds to lift us up. Dicas úteis para o seu dia a dia. E hoje, o Como Faz mostra que a legislação brasileira determina limites de idade para vários atos e obrigações. A Constituição de 1988 antecipou para os 18 anos muitos dos direitos e deveres antes reservados para os maiores de 21 anos. Outras leis e códigos definem limites para vários atos. Confira. Até os 12 anos, a pessoa é considerada criança, e dos 12 aos 18 anos, adolescente. Aos 14, já pode ser menor aprendiz, com todos os direitos trabalhistas. Antes da cidade, o trabalho da criança é ilegal. Com 16 anos, você pode votar, fazer procuração ou poderes para representar outra pessoa, e fazer testamento, desde que assinado em conjunto com os pais. Com 18 anos completos, mais responsabilidades. Votar é obrigatório, se não paga multa. Você pode até ser candidato a vereador. Mas lembre-se, se cometer crime está sujeito ao Código Penal e não mais ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É aos 21 anos que é permitido a posse de prefeito ou vice, deputado estadual ou federal e ministro de Estado. Porém, se você sonha em alcançar cargos mais altos, saiba que somente com 30 anos que é possível ser governador e 35 anos para ser presidente ou senador. Aos 60, bem, a lei lhe considera idoso. A partir daí, só é possível casar com separação de bens. Se for idoso carente, tem direito a uma pensão de um salário mínimo. E ainda pode viajar de graça no transporte coletivo urbano e nos ônibus interestaduais. Agora, um direito e dever de todo cidadão brasileiro é poder ouvir o podcast toda terça-feira. Isso que é democracia! Depois de saber tudo sobre direitos e deveres, curta a música Your Mother Should Know, dos Beatles. Ok. With Ciggy in mouth. Let's all get up and let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing me a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. No. Your mother should know. No. Your mother should know. Your mother should know. Cybercultura. Mundo virtual. Joga no Google. Computex, netbooks no centro das atenções. A Intel mostrou em Taipei, na feira Computex, uma das principais do mundo e a mais importante da Ásia, a nova geração de notebooks de baixo custo. Eles estão sendo chamados de netbooks e podem, pelo menos potencialmente, representar um avanço na democratização do acesso aos computadores. Dito de modo simples, um netbook é um aparelho maior que um smartphone e menor que um notebook, só que ele oferece todas as funcionalidades de um notebook comum. Para isso, a Intel lançou mão da nova geração de processadores Atom, os menores já construídos, que prometem desempenho próximo aos de seus irmãos maiores, com mais eficiência no consumo de energia. Além das dimensões, o que chama atenção nesses novos aparelhos é também o preço. Os netbooks devem custar entre $200 e $350. Já os desktops equipados com processadores Atom devem custar entre $200 e $300. Cidade dos Estados Unidos pede que Google retire imagens do serviço Street View. North Oaks, uma cidade de 4.500 habitantes nas proximidades de St. Paul, em Minnesota, os Estados Unidos, pediu ao Google que as imagens do local fossem retiradas do serviço Street View do Google Maps. A cidade, em que todas as ruas são privadas e tem acesso restrito a convidados, acusa o sistema de ter invadido a privacidade dos moradores. O prefeito da cidade, Thomas Watson, declarou ao jornal local Star Tribune que o Google realmente não tinha autorização para entrar em propriedade privada. De acordo com o jornal, o conselheiro da cidade mandou uma carta ao Google em janeiro pedindo que a empresa retirasse as imagens do Street View e destruísse os arquivos, sob a ameaça de sofrer um processo por violação de privacidade. Uma porta-voz do Google, Elaine Filadelfo, afirmou que as imagens do North Oaks foram removidas após a solicitação. O Street View, que oferece vistas panorâmicas tomadas ao nível do chão em cerca de 30 cidades dos Estados Unidos, já causou controvérsia por causa de questões de privacidade. Em um caso, o site revelou um homem deixando um clube de striptease e, em março desse ano, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos proibiu o Google de oferecer imagens detalhadas de bases militares americanas. Por isso, o Google informa que está testando em Manhattan um sistema que esfumaça o rosto das pessoas, impedindo que elas tenham sua identidade revelada nas imagens do sistema. E-mail da Hello Kitty. Hello Kitty é sucesso absoluto e ponto final. Feita a constatação, vamos à notícia que certamente causará frenesia entre as internautas adeptas a coisinhas fofoletes. Você pode ter uma conta de e-mail com a extensão @hellokitty.com. Calma, respira. O serviço gratuito está disponível no site sanriotal.com e funciona basicamente como qualquer outro webmail, exceto pelo fato de você colar selos da gatinha nas mensagens e ver tudo cor-de-rosa, sempre. A Sanrio não especifica a capacidade da conta gratuita, mas é menor que 1 GB. O blog indicado desta semana é o blog do jornalista Tiago Dória. Tiago, além de jornalista, é blogueiro e consultor de projetos web. Desde 2003, edita um blog pessoal sobre cultura web, tecnologia e mídia. Em 2007, foi convidado a ser blogueiro oficial da PopTech, uma das mais importantes conferências sobre ciência e tecnologia do mundo. O endereço do blog do Tiago é www.tiagodoria.ig.com.br. Repetindo, www.tiagodoria.ig.com.br. Agora curta a música A Flor, dos Los Hermanos. Agora eu só vou elogiar o programa quando terminar. Próximo. Utilidade pública. 3, 2, 1, sacode. Sacode. Bruno Gagliasso diz que se sentiu usado por modelo. O ator teria ficado com uma modelo aí, como é mesmo o nome dela? Depois disse que ela tirou fotos e colocou na internet para se divulgar. Meu microfone está mudo. Conheci uma Darlene de verdade, lamenta ele. Numa referência à personagem à revista de Débora Seco na novela Celebridade. A modelo garante que não é Darlene de Celebridade e mandou o Bruno se informar direito antes de falar. Que pena, moça, porque assim você perde a oportunidade de ficar famosa e ganhar um salário maior. Pois, como diria o slogan do MN Ofertas, quem não é visto, desaparece. Filho de Victoria Beckham quer namorar. Brooklyn Beckham tem somente 9 anos, mas disse já está pronto para namorar. E a candidata tem nome, Lily, a menina filha da atriz Kate Beckinsale, que deu a permissão para que o mais velho dos Beckham namore sua mocinha. Meu microfone está mudo. Nada contra o relacionamento, afinal, o amor não tem idade. Mas eu, nem na Terra, nem em outro planeta, namoraria alguém com esse nome, Brooklyn. Hello. conquista. Grazi é exclusiva da Globo até 2012. Grazi Massafera está feliz da vida. Além de adicionar mais um Z ao seu nome artístico, a loira assinou um contrato de longo prazo com a Plim Plim, de acordo com o jornal O Globo. O microfone está ruim. A Moçoila, que fez parte do elenco das novelas globais Páginas da Vida como Thelminha e Desejo Proibido como Florinda, será exclusiva da emissora até 2012. É, essa Record já perdeu. Que pena. A Grazi daria uma boa personagem para a novela Os Mutantes. Mulher alguma coisa, deixa eu ver... Tá, na verdade eu acho que a Record não perdeu tanto assim. Um viva para a Grazi Massafera! Viva! Aê, viva! Caro ouvinte, esperamos que tenha gostado do programa podcast de hoje. Esse programa é uma realização dos alunos de radiojornalismo do curso de comunicação social da UFPA. Coordenação geral, Aquiles Costa. Produção, redação e edição de Laiana Maiara, Lígia Melo e Rodolfo Ribeiro. Boa tarde para vocês e até a próxima edição.